Trabalhos. Ok. Jesus Christ. Amém. Mas agradecendo por ti, ela nos aqueça de croia com o cinema. Olho pra ela, tiro e refiro. Bicho, a ser o estado é um bicho. Bicho, a ser o estado é um lixo. Ela te cruza a moda, descolorida. Alô, me responde, anyone. Querido, seu sonho é ser uma estrela, mas não do meu filho. Continuamos por cadeiras de cão. Ela que eu não amo. Ela não queria menos que limusine. A boatica social, febre house. A boate Hollywood. Enterprise. É papi, é Shai, é Nine, é S. Neves. É a S. Neves. É a S. Neves. Eu cheguei a ficar. Neve. Você não. Muita neve. A S. Neves. Yo.